Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Top World 40, passando em revista os 40 mais da semana. As 40 músicas mais tocadas no mundo inteiro. Para começares bem o teu fim de semana, sábado às 10 da manhã, Top World 40. Bom dia, este é o Antena News. 6 portugueses perderam a vida esta madrugada na A10, a estrada que liga a capital francesa, Paris, a Bordeaux. O mini autocarro em que seguiam embateu contra um caminhão frigorífico. Não houve sobreviventes deste trágico acidente, já que o condutor do caminhão, um francês de 59 anos, também perdeu a vida. Ao que a France Press noticiou, o condutor do pesado terá perdido o controle da viatura e chocado contra o mini autocarro em que seguiam os portugueses de 2 famílias do Minho, avançou Francisco Costa, do consulado português em França. O mini autocarro dirigia-se para Portugal. 83 vítimas mortais é o balanço provisório dos danos causados pelas chuvas intensas e pelos tornados em alguns estados norte-americanos, como Virgínia, Kentucky e Geórgia. A situação mais grave verificou-se no Alabama, onde 61 pessoas perderam a vida. À exceção da Geórgia, todos os estados atingidos decretaram já o estado de emergência e recorreram às ajudas da Guarda Nacional norte-americana. Hamas e Fatah chegam a acordo na Palestina. Israel ameaça com medidas repressivas e de retaliação. Benjamin Netanyahu sugeriu aos palestinianos que escolham entre a paz com o Hamas ou a paz com Israel. Mahmoud Abbas vai mais longe: a paz ou a colonização. O acordo de entendimento entre o Hamas e a Fatah deverá ser assinado daqui a uma semana. A Madeira não vai cumprir as recomendações do FMI se não for ouvida. É o aviso deixado por Alberto João Jardim, que tem como sua defesa a Constituição Portuguesa. BPI lucra 43 milhões e meio de euros em apenas 3 meses. Troika admite adiar meta do déficit. Lisboa e Porto são as cidades mais ruidosas de Portugal, com as principais avenidas atingirem níveis alarmantes de ruído. Morreu Vitorino Magalhães Godinho, um dos maiores historiadores portugueses do século XX. Faleceu na passada terça-feira, aos 92 anos, na sua casa, em Lisboa. Faleceu por morte natural. Terça-feira, Guardiola disse que Mourinho era o vencedor do jogo de palavras. Quanto às quatro linhas, a vitória pertenceu ao clube de Camp Nou, que bateu os madrilenos na capital castelhana por 2-0. Lionel Messi foi o carrasco dos madrilenos ao apontar os dois tentos do encontro, aos 36 e aos 87 minutos da partida. O Barcelona está assim em vantagem nas meias finais da Liga dos Campeões, uma meia-final que mais parece uma final antecipada. Daqui a uma semana joga-se a segunda mão, em Camp Nou, precisamente. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. Quanto à informação desportiva, regressa às 8 da noite, em mais um Desporto Antena.